te conquistar, neguinha. Lutei, mas hoje tenho seu amor, seu amor. Suei pra te conquistar, neguinha. Lutei, mas hoje tenho seu amor. Agora que já sabe o quanto gosta de mim, não me deixa assim, não me deixa assim. Agora que já sabe o quanto gosta de mim, não me deixa assim, não me deixa assim. Cola em mim, não desgruda não. Não desgruda não, cola aí. Não desgruda não, cola aí. Não desgruda não, cola aí. Não desgruda não, cola aí. Não desgruda não, cola aí. Não desgruda não. Não desgruda não.